deixa gira, girar. Tem magia, feitiçaria sob a luz do luar. E crioula, bate esse tambor, deixa gira, girar. Tem magia, feitiçaria sob a luz do luar. Batalhas vividas nesse torrão, herança de luta, cultura e amor. O negro tanto clamou a liberdade aos pés do Senhor. O luar, deixa gira, girar. Crioula, hoje tem canjerê, feitiçaria, ô, Jejinagô. Vem comigo, vem comigo pra cima. O luar, deixa gira, girar. Crioula, hoje tem canjerê. Feitiçaria, ô, Jejinagô, caô, meu pai Xangô. Tem cantoria, tem cantoria. Eita, povo festeiro, teu folclore é tradição. Sou na viola, preta velha, conta história. Lenda desse chão, o que é truco, iaia, na placa zumba lá. Bumba, meu boi, meu pra zumba. Ouvindo reggae do bom, é carnaval, vem curtir esse som. Brilha a qualidade especial. É carnaval, vem curtir esse som.